38, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, 05, 738. Chama ali de pronto, que vai dizer. Autorizado final, ILS Echo e pistão na zero, reporte estabilizar no localizador. Azul 4060, após etapa dessa via para 2000 pés, o QNH 190 no 5. Após etapa dessa via para 2000 pés, 190 no 5, azul 4060. Livre da colagem no 7, 130 com uma dúzia. Quebec Sierra, batalhadão, só autorizado chamar controle. 0935, prossegue, bom voo. 0935, graças, Sierra. Controle, Salvador, Salvador, o Kilo Quebec Sierra. Então, o Kilo Quebec Sierra, prossiga visual, mil pés, corredor Axé, o Kilo Quebec Sierra. Então, senhor, dá pra gente autoriza 2500 pés na proa de Morro de São Paulo. Autorizado, Kilo Quebec Serra. Prato, 2.500 na Prode Morro, Serra. Controle Salvador, Papa Romeu, Serra, Tiago Romeu, sem informação, Mike. Papa Romeu, Serra, Tiago Romeu, acione identificação, autorizado por ETAP. Desça para o nível 050, após ETAP, prossiga via para 2.000 pés, QNH, 190 no círculo. Prode ETAP para 5.000, após ETAP, confirme. Pode estar prossegue a via chegada para 2.000 pés. O QNH 105, Serra Charlie Romeo. Aqui, após estar a via chegada para 2.000, Serra Charlie Romeo. Azul 4060, autorizado final ILS X-ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Reporte estabilizado no localizador 4060. Tá 3198. Chame Torre Salvador em 1.8, decimal 6. 2.6. Salvador, TAM 3198, 2.6 para o externo. XX 10. 3198, ciente, reporta o externo. Confirme. Continua a aproximação, vento 110 graus, colo 09, autorizado o pouso. Localizador com a pista virtual, sou 4060. 0060, chame Torre Salvador e 1.8 a decimal 6. Salvador 1.186, boa volta, obrigado. Torre Salvador, sou 4060, boa tarde, bom dia ainda. Estamos aproximando o Altermacher com a pista de Sente azul, reporte no externo. Direita 219. Direita 219. Solo Salvador, Tan 3198, livro da pista no zero. 3198, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10. 319. Entre, posso para passar, né, mano? 1-0. Série 4495, acione identificação, desça via chegada a Bonfim para 2000 pés, ou QNH 1015. 4495, a identificação, chegada a Bonfim. Com a mais que autorização, Porto Seguro 320. Até o Oscar Zulu, controle. E autorização 320, Porto Seguro. Olá, coordenação 36, informação Mike. 7, teria provável saída, por gentileza. Oscar Zulu, o controle. Oscar Zulu, o controle está lhe Pronto. Autorizado por seguro, 360, na Brisco 50. Decolagem na 10, curva direita, saída da El, Leda, após Leda, sua direto que deve. Controle 1935 e o seu transponder 5133. 4060, obrigado, até a próxima. 0, Brisco 50, decola da 0, curva direita, perfil da El, Leda, Bidev. Controle 1935, transponder 5133, pro gol 777. Correto, 533, reporte pronto. Sete, portaria pronto. Até o Azul, o controle está ali recebendo, pode prosseguir. Marcelo Romeu, no localizador. Sierra Charlie Romeo, chame Torres, Salvador em 1, no 8, decimal 6. 286. Torres, Salvador, boa tarde. Papai Romeu, Sierra Charlie Romeo, no localizador. Charlie, Sierra Romeo, reporte... Corrijo. Autorizado pouso no 0, 130 com 10. Sierra Charlie Romeo, autorizado pouso. 740, acione identificação dessa via, chegada Mari para o nível 050, QNH1015. Para 5000, via Mari F67. Para a descida, o Kilo Quebec Serra. Tango Atlético Azul é o controle. Atlântica Zulu, confirme pessoas a bordo e a altitude que mantém. Gente, o Atlântica Zulu, é condições de descida para 500 pés. Desça para 500 pés, QNH1015, reporte através do farol da Barro, o Hotel Oscar Zulu. Mantendo 500 pés proa da rotatória e evitando afinar o instrumento da pista 10, o Hotel Oscar Zulu, reporte após a travessia da Bahia. Diego 1270, sexta Mike, autorização Guarulhos 380, transportando órgãos. Diego 1270, para pronto, Paulinho. Pronto. Autorizado Guarulhos, o nível 360, via Autorisk 50, decolagem da 10 após primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda, após o Leda direto PDEV, frequência do controle 119.35, aciona 5147. Autorizado 360, na Aperus 50, decolada 10, sistema de decolagem curva direita. Da EL, Leda, após Leda do DEV. 1935, 5147, para o gol 1270. Correto, 5147, chama pronto, pushback, acionamento, gol 1270. Chama na pressão, acionamento, gol 1270. Charlie Romeu, boa tarde, qual parte destino? Fiat Livre Taxi Alfa, primeira esquerda, Kilo, até o pátio 3, atento ao balizador. 5240, autorizado por ordem de TAP. Série 4495, vetoração final ILS X-Way, pistão 0, curva esquerda para 200, limite ao localizador. Esquerda 200, limite ao localizador. Tango Hotel Oscar Zulu, controle. Firme já, mantendo 500 para isso. Porte após a travessia, Hotel Oscar Zulu. Comandor, boa tarde, é o 35220, sítio da Mike, está no bandeira de Aldecida, na Pro de Amã. Boa tarde, 35220. 2-0, aciona identificação na proa de Amã, desça para o nível 0. 8-0, QNH 1-0 no 5. Ajustado do 0 no 5 até o 080. 35220 na proa de Amã. Salvador Web 5728, uma boa tarde. Boa tarde, WebJet 5728, aciona identificação. Autorizado pro de TAP, desça para o nível 070, QNH 1-0 no 0 no 5. Itap 1095, confirmando atitude. Nível 070, Web 5728. 070. 6740, desça via para 3 mil pés, QNH 1-0 no 5, reduza para 220 no ar. Devia reduzindo 220 no ar. Zero, vetoração para sequenciamento, manter presente pro limite ao localizador. Tem pro limite ao localizador, é a minha sequência. Índia Nova Emeral, foi o controle. Solo Salvador, azul 4207, plano de voo para o Rio de Janeiro, nível 380, sentido no meio. Ciente 380 para o Rio de Janeiro, tá pronto, cópia, 4207. Pronto, cópia. Autorizado Rio de Janeiro, nível 380, via rota conforme o plano de voo. BDEV, Opel, November 857, Porto Seguro, Opel Zulu, 16. Decolagem da 10, após primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda direto BDEV. Frequência do controle em 119.35. Aciona 5114. Autorizado 380 para o Rio de Janeiro, via rota do plano. BDEV, Opel November 857, Porto Seguro, Opel Zulu, 16, decola da 10 com primeira curva à direita, da El Leda, Leda, BDEV, 1935 no controle, é o controle, 5114, transponder, o azul 4207. Correto, no portão 01, chama pronto, 4207. Para ponto 01, azul 4207. Curva esquerda, 130, reportagem estabilizado, estabilizado no curso localizador, o 4495. 5728, como autorizado, desça para o 070. 070. Web 6740, curva direita para o 070, desça para 2 mil pés, autorizado final ILS, X-Way, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. Desceram para 2 mil, a direita para o Lua 070, F6740, Fortaleza Santo Santo. Oscar Zulu, controle. Oscar Zulu, acione o código 5037, reporte 1 minuto para a rotatória. 35220. Posto aéreo 4495, cheque trem de pouso, chame torre 98, decimal 6. 7445, torre 118,6. Comando 35220. 5220, controle. Tem 80, por isso a gente aprovou a dona. Ok, 05 na aproximação, batendo a prole abaixo. Cheque Serra para coordenação, autorizado frequência livre. Autorizado, chama pronto para o táxi, o azul 4207. Autorizado, chamada para o táxi, 4207. 5220, reduza para 220, nós. Reduzindo para 220, nós. Passaria os 5220. Passaria 2230, acione identificação. Na proa de Amanda, isso para o nível 090. Reduza para 250, nós. Amanda 090, reduzindo. Rotatória, já está com o campo. Hotel Casulu, chame torre 118, decimal 6. Grato. 105, até o baixo 3. Ok, vai acordar. O azul 4207 na escuta. Dentro, 120 com 10. Chame e reporte no solo controlado. Controlado, solo controlado, Zulu. Deu, travamento 04. Maravilha, vai fazer simultâneo então? Afirmativo. O Boeing no 4 e o seu aí no 01. Maravilha, então. Simultâneo com o aeronave no 4, do 4207 ciente. F6740, Santana GLS. Sente, reporte, quarta milha para a cabeceira. Informação de tráfego à esquerda. Temos um helicóptero aproximando para a lateral da cabeceira 17, sem interferir no eixo de aproximação pista 10. Continua agora de pista livre. Pista livre, porto 728, vetoração para sequenciamento, curve à esquerda, na proa 045, limite localizador, desça para nível 050. Esquerda 045, limitado pelo lote, descendo para 050, F5722. Muito grato pela cooperação, Gol 1270 na escuta. Na escuta. Pode finalizar o pushback aí e reportar para o táxi, agilizando quando precisa. Ok. Libera a direita. Na próxima ou na sequência, mantenha essa frequência e chame para o cruzamento, pista no 028, prosseguir até o corte militar da base. Vai ficar com a cinta de vrana, mantendo sua frequência. Mante o solo 56, reporte na delta então para o cruzamento. Vetoração para sequenciamento, curva direita na proa 085. O limite será radial 320 de Salvador. Direita proa 085, limitado pela radial 320, é isso?